emocional. Eu sou o lado B da resistência, resistindo a tempestades de incoerência, disposto a contrariar tendências e sentenças. Eu sou o efeito de uma causa milenar. A tropa segue em frente, mas potente não vai recuar. Inconformado sou, desanimado nunca. Legitimado sou, filho que não foge à luta. Por vezes, fui rotulado marginal. Posso não ser aceito, mas rejeito ser igual. Canto remédio pras feridas da sua alma. A cada rima canta a cura dos meus traumas. O tempo passa e permanece o compromisso. Resistimos na convicção. É o retorno de Cristo. É sangue, suor e entrega. A linha de frente que Cristo impera, entrando na mente de quem não espera. Progressivamente a gente se esmera, plantando a semente, rasgando a terra. O som contundente aqui reverbera. A fé resistente que se regenera. Incessantemente o bang é as vera. A voz coerente que cala a fera. Nada supera, sincera adoração latente. Tudo coopera, espera, ele é com a gente. Não desespera, a guerra aqui é iminente. Ninguém supera quem venera o onipotente. Uma eternidade. Encontrei um motivo pra resistir. Pra quem se entregar. Aqui não é o meu lugar. Uma eternidade. Encontrei um motivo pra resistir. A gente vai se encontrar. Um dia eu sei, a gente vai se encontrar. Eu sou o lado B da resistência. Eu sou o lado B da resistência. Eu sou o lado B da resistência.